8865, autorizado voo de pistola 0, vento 190, grau 089. Ele pousa o voo 1865. O 961 tem condições de decolagem imediata assim que autorizado? Go 1961. Clear de line up and wait runway 10, expedite maneuver. O solo foi aos 30. Libere primeira direita de Lisano, por gentileza. Solo em 121, decimal 9. 219, 865. O vento 200 graus 109, autorizado pouso pistola 0. Autorizado pouso 10-6-2. Go 1961, airborne at 32, contact Salvador departure, 119.8. 98, falou. Salvador departure, go 1961, dial past 1400. Radio contact point level 360 via bell departure. Line level 360, level file 1961. Go 093, voe Alagoinhas, após via BOF para 2003. 361 requesting Lima. Central 9972, acende identificação autorizada via mar e desça para 4003, ajuste no 093. 1759, acende identificação autorizada via bonfe, desça para nível 050. Tente ajuste no 063. Número 2, mantenha chegada. 1961, cover se sempre a frequência 125.1. contato GNSS para da Whisky da, do, para o voo 013? Visado, peço para 2500, reporte na final, ajuste no 013. Ok, reporta na final de estado 2013, voo 013. Sideral, pode conseguir descida para 2000 pés? Sideral, reduza para 170 mais e desce para 2000 autorizado ILS. Reduz, 170, desce para 2000 autorizado ILS, sideral. Voo 093, chama a torre 198, decimal 95. 1895, até já. Torre Salvador, muito bom dia, voo 1093, estabilizado ele. 1093, reporte com o Luciano, ajuste altímetro na 093. Porta passando Sierra Vitor 372, na 093. Vitor, TAM 372, gol 1093. Gol 1093, tráfego avistado, autorizado com o 510, vento 190, trânsito 109. Repouso autorizado 10, gol 1093. 1759, reduza para 2109. Reduzindo 2109, voo 759. Afirma, por favor. Afirma. Agora só um pouco, não era o meio de bater. Estabilizou no ILS, Federal 9972. 9972, chame a torre 198, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador Federal 9972, está estabilizado em ILS, muito bom dia. Federal 9972, número 2 para pouso, ajuste altímetro na 0 na 3. 1013, número 2, Federal, obrigado. Zona 093, Paulo 52, Ribeiro, primeira direita, São Salvador, em 1219. Zona 019970, obstinado, autorizado com o pistolo 0, vento 190 graus, 009. Pouso autorizado, 09972. Gol 759. 759, chamei a torre 198, decimal 95. Retrocesso, gol. Salvador, gol 759, sinal da 1-0. 1-759, agora de pista livre, ajuste o chutro na 0 na 3. 20-0. Geral 9972, Sol 55, Ribeiro Direito, Zona 759, autorizado pouso, pistola 0, vento 190 graus, 139. Ele pousa na 10.79. Aproximar o vento para o voo? Vento 190 graus, 139. Vento 759, Follow 58, Iberia Direction, Follow Solar 121, no final 1, Coisa 1219. 1219, agora 759. Autorizado aliás e decolar no bichão 0, 3597. Sub restrito nível 340. 340, 3547. Cruzada linha de decolagem, plano 0, vento 190 graus, zona 2 na área. A linha decola 10, 3153. Centro Recife, frequência 1260. 260 com Recife, Tan 357. 3107, chama o controle de falador em 119.8. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3153, decolou da sua escuta. 3153, contato radar, suba via Dael para 320. Via Dael para 320. O 3253, Pode voar da presença, uma posiçãozinha mais à frente. Alô, pode esperar o 9970, como é que é? Segurar 9970, voo ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 093. ITAP 2000 pés. 3153, voo e lido. Pera, obrigado. 253, chame centro Recife, frequência 1251. Recife 251, bom dia. Bom dia. Obrigado. Felizade LS, ajuste no 0 no 3. Felizade LS, mandar no 3. Atender 251, já chamei 32 vezes. 21260 e 1288. Estou escutando ele 5x5. Vou tentar, obrigado. 970, chame a torre 198, decimal 95. 3890 para desvio esquerda para o 045. Seguinte. Será 9970, solo 23, libera direito, solo formador 121, decimal 9. Pois vai lá, vai chamar solo formador 099. Azul 4201, autorizado de decolagem, pistola 0, verso 200 graus, 099. Azul 2775, voe direto mar e reporte de áudio descida, ajuste no 014. chega. Só desvio à esquerda, possibilidade de voar direto para Aracaju? É, o centro não vai autorizar não, que tem um tráfego fazendo desvio mais ou menos nessa proa. Positivo, sim. Então vai manter a prática 060, que é praticamente Aracaju. Obrigado. Controle de Salvador, bom dia, Azul, 4201. Controle Salvador Azul, 4201. 4201, contato radar, sobe via da El para o 320. Via da El 320, Azul, 4201. E 775 desce para 2 mil pés sem restrições, ajuste no 0 no 4. 2 mil sem restrições no 0 no 4. Poderia voar a Duna ou ir de terra? Tem tráfego decolando no setor. Salvador, bom dia, Fábio Carreiro, 2229, informação Fábio Trás. Passarei 2229, chegada a Mari, informe de áudio descida, ajuste no 0 no 4. Mari, reportaria de áudio descida no 0 no 4. Pro 3890, chame centro Recife, frequência 12685.